Paredão do Tomate, Celta criticado, Paredinha Gunter, Paredão Paraíso das Flores, Imenso Prince, Diego Vieira, Gabriel Mota, é nós. E vem, vem jogando gostosinho pra mim. Já faz um tempo que eu tô afim. Tu já falou que tu me quer também. E não vai ter ninguém pra nos atrapalhar. Eu tô solteiro e tu também tá. Então chega logo pra gente se amar. E hoje a cama vai tremer. Oh, oh, oh, a gente vai fazer. Oh, oh, oh, é só eu e você. Altas loucurinhas pra te enlouquecer. Hoje a cama vai tremer. Oh, oh, oh, a gente vai fazer. Oh, oh, oh, é só eu e você. Altas loucurinhas pra te enlouquecer. Rocha.com.br, o site oficial do Arrocha. E vem, vem jogando gostosinho pra mim. Já faz um tempo que eu tô afim. Tu já falou que tu me quer também. Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar. Eu tô solteiro e tu também tá. Então chega logo pra gente. Vai, Gaspazinho, meu filho. Chama, vem. E hoje a cama vai tremer. Oh, oh, oh, a gente vai fazer. Oh, oh, oh, é só eu e você. A outras loucas. Joga baixinho, papai, vem. Hoje a cama vai tremer. Oh, oh, oh, a gente vai fazer. Só eu e você, altas loucurinhas pra te enlouquecer.